pegar o soro na mansão de poisão pra fazer mais um na quebra da local e top o pente. Pega o jaque, sobe na moto, tromba o pilantra, depois é só velório. Faz o sinal da cruz e pra Deus agradece, porque cê tá na selva, cada um por si não se esquece. Segue a trajetória nas quebradas, chove chuva sem parar, os olhos em forma de lágrimas da tia que teu filho assassinado, ou da tia que perdeu seu filho pro mundo do tráfico. Até quando? Não sei, até quando vai continuar. Deus primou que um dia isso vai mudar, não ser apenas mais um, nem memória na cadeia, ou a vida inteira sob duas rodas. É só Deus mesmo pra confortar as famílias, é só Deus mesmo pra cicatrizar as feridas, é só por ele que nós estamos aí vivão, andando com saúde, com o ar nos pulmão. Na fé, na fé de Deus, me segue firme, esquivando do sistema opressor que quer me ver no crime. Na fé de Deus, caminhando em meia crueldade, Deus anda comigo, com ele vai mais tarde. Na fé, na fé de Deus, me segue firme, esquivando do sistema opressor que quer me ver no crime. Na fé de Deus, caminhando em meia crueldade, Deus anda comigo, com ele vai mais tarde. Quantas vezes você e eu nós falhamos, esquecendo de na fé, e por isso não conquistamos. Agradeça por tudo o que você tem, pão e água que não falta, graças a Deus, amém. Sobrevivendo desse sistema covarde, Deus vai que tá junto com nós no combate. Se o inimigo me derrubar do céu, as forças me levanta, e o opressor que quer me arrastar pra dentro das trancas, eu vou prosseguindo e manter a cabeça erguida. Pai nosso que está no céu é o nosso guia, e nessa trilha de sangue tem que ser forte pra não trombar o inimigo na calada chamado morte. O crucifixo no peito, mais o que vai pra guerra, pra deitar outro nas ruas de terra. Sofrido, sofrido é o nosso dia a dia, você rala o mês inteiro pra ganhar uma micharia. Deus abençoe e ande junto na caminhada, que é sofrida, mas tamo junto na batalha. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre me guiando e livrando de todo o perigo. Na fé de Deus, me segue firme, esquivando do sistema opressor que quer me ver no crime. Na fé de Deus, caminhando.